Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou o Bruno Guter e aqui comigo está Leonardo Carnelos. Vocês perceberam? Eu falei olá, cinéfilos, só com o olhar. Cinema mudo, é isso aí. Também Harold Stricker. Alô. E diretamente lá do Jurassic Cast, Brunão, como o senhor está? Ah, eu tô ótimo, obrigado pelo convite. Falar sobre esse filme é sempre uma paixão. E eu queria dizer que eu sou o grande, os podcasts aqui ficaram pequenos. Muito bem, muito bem. E ouvintes, o tema de hoje é o filme Sunset Boulevard, lançado em 1950 pelo Billy Wilder, que estávamos devendo aqui no Cinecast. Mas antes desse papo, fiquem com o recado dos nossos parceiros e patrocinadores e já voltamos. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd, você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema, acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. E esse programa tem o patrocínio do Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça. Você transformará o mundo e o deixará do seu jeito. Azap, sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. Harold, meu amigo, diga para os ouvintes do Cinecast qual é a sinopse do Sunset Boulevard. A ex-estrela de filmes mudos Norma Desmond vive solitária com seu fiel empregado Max em sua mansão no endereço da famosa Sunset Boulevard. Sua vida ganha uma nova guinada quando o fracassado roteirista Joe Gillis chega em sua casa fugindo de cobradores, utilizando a mansão como o esconderijo perfeito para que ninguém o encontre. Quando Norma descobre que Gillis é um roteirista, resolve lhe mostrar o rascunho de uma história e pede que o rapaz a melhore para que Cecil B. DeMille a dirija no papel principal. Excelente, excelente. E Leonardo Carnelos, você poderia dizer para os ouvintes quais são as informações técnicas desse filme? Crepúsculo dos Deuses, de 1950, foi dirigido por Billy Wilder. O roteiro foi de Billy Wilder, Charles Brackett e D.M. Marshman Jr. No elenco temos William Holden, Gloria Swanson, Eric von Stromheim e Nancy Olson. O filme é um drama. O orçamento foi de $1.752.000 e arrecadou aproximadamente $5 milhões. É um filme em preto e branco, o idioma inglês, feito nos Estados Unidos, e a duração foi por volta de 110 minutos. Perfeito, perfeito. E, Brunão, você poderia contar também aí o que esse filme faturou pelo mundo? Esse filme faturou 3 prêmios Oscar, sendo eles melhor roteiro, melhor trilha sonora e melhor direção de arte em preto e branco. Também foi indicado a outros 8 prêmios Oscar, melhor filme, que perdeu no mesmo ano para A Malvada, que também é sensacional. Melhor diretor, melhor ator para William Holden, melhor atriz para Gloria Swanson, melhor ator coadjuvante para Eric von Stroheim, melhor atriz coadjuvante para Nancy Olson, melhor montagem e melhor fotografia em preto e branco. Além disso, venceu 4 prêmios Globo de Ouro: melhor filme de drama, melhor diretor, melhor atriz de drama para Gloria Swanson e melhor trilha sonora. E também foi indicado a outros 3 Globos de Ouro, com melhor fotografia de filme preto e branco, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante para o Eric Stroheim. Perfeito, perfeito. E antes de começarmos a falar um pouquinho do Crepúsculo dos Deuses, né, como o filme é conhecido aqui no Brasil, precisamos fazer aquela pincelada rápida sobre o Billy Wilder, porque, afinal de contas, ele é considerado um dos maiores diretores de Hollywood de todos os tempos. Vocês concordam com isso ou não? Eu concordo, cara. Eu confesso que descobri o Billy Wilder há pouco tempo, né? Mas ele é uma dessas gratas surpresas de que você assiste um filme, gosta, aí olha, deixa eu ver que outros filmes esse cara já fez. E aí você vê que, pô, eu já tinha visto meia dúzia de filmes dele. Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente Melhor, olha, tem grandes filmes realmente. Bom, Billy Wilder eu sou meio suspeito pra falar, porque é o meu diretor favorito. Eu me apaixonei por Billy Wilder quando eu assisti um filme chamado A Montanha dos Sete Abutres. Já contei essa história lá no Jurassic Cast, mas acho que vale a pena aqui. A Montanha dos Sete Abutres, 1951, é o filme seguindo o Crepúsculo dos Deuses, né? E é um filme sensacional que eu assisti na época da minha faculdade. E eu fiquei impressionado pela narrativa do filme, pelo jeito com que a história era contada. Não tanto por truques de câmera ou qualquer coisa assim. A atuação dos atores principais, sim, era interessante, mas eu gostei da narrativa, dos diálogos, uma coisa ácida, uma coisa crua. E eu fui atrás, quem foi que escreveu esse negócio, cara? E aí descobri o tal do Billy Wilder, fui atrás dos outros filmes dele, e aí corri atrás de 5 Covas no Egito, Pacto de Sangue, Farrapo Humano, Crepúsculo dos Deuses, Inferno Número 17, Pecado Mora ao Lado, Quanto Mais Quente Melhor, Se Meu Apartamento Falasse, Beijo-me Idiota, Loura por 1 Milhão. São filmes que você se diverte assistindo, cara. Ele tem conteúdo ao mesmo tempo em que você se diverte assistindo. São filmes antigos, a maioria deles são em preto e branco. E, cara, parece que o filme foi feito ontem, velho. Exatamente. Eu não sei quanto é você, Brunão, mas eu, quando assisto um filme do Billy Wilder, o que me chama muita atenção são sempre os diálogos. Ele ficou conhecido mesmo em Hollywood porque os diálogos dele eram totalmente diferentes do que era feito na época. Sim, eram muito realistas, né? E sempre cínicos. Muito ácido também, com várias críticas. Sensacional. Desculpa, eu fico emocionado de falar do Billy Wilder. Conter, além dos diálogos e do sarcasmo bem lembrado aí pelo Brunão, o que eu acho legal aí no Billy Wilder é a encenação, né? A forma como ele monta as cenas, né? O mise-en-scène. Não é bem mise-en-scène, eu acho, é a composição fotográfica das cenas, né? Ele coloca as pessoas que estão desorientadas do lado esquerdo, as que estão orientadas do lado direito, coloca sempre o objeto de interesse ali na razão áurea da tela. Tem alguns planos fechados mesmo, mas que tem bastante informação. Por exemplo, Crepúsculo dos Deuses, aí tem aquela cena bacana que o Max está tocando piano ali no primeiro plano e o Joe DeGill chega por trás para falar com ele. Eu gosto bastante da composição fotográfica dos filmes do Billy Wilder. Isso daí é mise-en-scène. É, cara. Eu entenderia que era assim, ó, colocar um quadro no fundo, assim, colocar umas coisas no chão. É tudo isso. É. O Billy Wilder, olha, ele realmente é um diretor, assim, muito didático. É sempre lembrado em aulas de cinema, né? Infelizmente o Bruno Costa não está aqui hoje, ele poderia explicar melhor, né, todas as referências. Mas, realmente, ele monta muito bem suas telas, é tudo muito bem planejado. Nada está na tela de graça. Isso que a gente tem que ressaltar. Uma curiosidade, o Billy Wilder, ele era um cara que veio do roteiro, né? Ele era jornalista lá na Áustria. E ele acabou fugindo para os Estados Unidos por conta da perseguição aos judeus. Aos judeus, exato. Ele fugiu para os Estados Unidos e, ao chegar nos Estados Unidos, ele começou ali escrevendo matériazinha para jornal e tal. E acabou, como ele chegou em Los Angeles, ele se encantou ali com a indústria do cinema. Ele já vinha de um passado onde ele escrevia algumas coisas lá na Alemanha também, na Áustria, desculpe. E tinha um mentor dele que ele fala, o Lubitsch. Ele adorava esse cara. E aí ele começou a fazer roteirinhos e tal, começou a ganhar. E aí, com a incrível Suzana, ele teve a primeira chance dele de dirigir. E ele era um cara que ele se preocupava muito com o roteiro. O roteiro dele era escrito e reescrito milhares de vezes Tanto que ele odiava com todo o coração podre dele os atores que gostavam de improvisar. Porque se está no roteiro, é o que tem que estar na tela. Ele não deixava improvisar no set de filmagem, tanto que vários atores reclamavam isso dele, que ele era muito obsessivo por conta do roteiro. Inclusive, ele teve vários problemas quando ele foi filmar O Quanto Mais Quente Melhor com a Marilyn Monroe, porque a Marilyn Monroe estava passando por um período meio difícil da vida dela, que ela não conseguia muito se concentrar e acabava trocando as palavras, né? Tinha uma cena que ela tinha que falar: cadê o uísque? E ela falava: cadê a garrafa? Cadê o bourbon? Cadê não sei o quê? E isso deixava ele maluco, cara. Coitadinha da Marilyn, né? Não, mas ele adorava ela, assim. Ele, inclusive, disse que O Quanto Mais Quente Melhor só é um grande filme por conta dela e por conta do Jack Lemmon. Mas, enfim, fica essa curiosidade aí de que ele era obsessivo com esse negócio do roteiro. Pra ele, se tava escrito no roteiro, não tinha por que mudar, não tinha por que improvisar. Ô, Brunão, você sabe que tá escrito na lápide do Billy Wilder? Cara, não. A frase é assim: eu sou um escritor. Pois é, ninguém é perfeito. Excelente, cara, excelente. Que é a frase que encerra O Quanto Mais Quente Melhor e ficou gravada aí na história do cinema, né, cara? Exatamente. Só vale aqui também dizer que o Billy Wilder é a pessoa que mais foi indicada a Oscar, junto com o Scorsese, num total de 21 indicações. Dessas 21, 12 foram para roteiros dele. Exato. Ele era indicado tanto como roteirista quanto como diretor, né? Verdade, verdade. E o Woody Allen também tá lado a lado com ele, né, em questão de indicação de roteiros. Pois é, o Billy Wilder, se não me engano, ele ganhou 6 Oscars, não é isso? Foram 8. Foram 8? Acho que foram 8, né, ou 6. Ah, agora eu não lembro. De qualquer maneira, só pra lembrar aqui, ele ganhou pelo Se Meu Apartamento Falasse, ganhou também pelo Sunset Boulevard, que a gente tá falando hoje. Sunset Boulevard, exatamente. Ganhou também por esse que eu te falei do Farrapo Humano, que é muito bom, cara. Ele é pouco conhecido, mas vale a pena correr atrás, porque é uma aula de interpretação, é uma aula de direção e de roteiro também. O filme é excelente, Farrapo Humano. Foram 6 Oscars, acabei de ver aqui, só para deixar registrado. A título de curiosidade, né, o nome Billy Wilder está na Calçada da Fama lá em Berlim, aquela avenida que fica entre a Berlinale e o Museu do Cinema na Potsdamer Platz. E o nome do restaurante do Museu de Cinema de Berlim é Billy Wilder's. Perfeito, perfeito. Billy Wilder não é à toa que é considerado um dos melhores, um dos ícones do cinema. E quer goste, quer não goste, ele tem história e merece ser respeitado por isso. Mas agora precisamos dizer também que esse filme é um filme noir, mas é um filme noir um tanto quanto diferente, não é isso? Pergunta, ele é noir ou ele tem só alguns elementos noir? Eu acho que ele é um filme noir, principalmente pela narração do filme. Mas isso é só um item, né? O filme noir, ele tem uma lista de qualidades. Na verdade, esse filme não investiga, né? Ele conta o que aconteceu ao assassinato, mas não deixa de ser, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. É que não é uma femme fatale, né? De um lado, nós temos uma moça inocente, com boas intenções. Do outro lado, nós temos uma mulher mais velha, madura e ensandecida. Eu não vejo aí a femme fatale. Ela não existe nesse filme, sabe? Um exemplo de filme noir do Billy Wilder é O Pacto de Sangue. Perfeito. Esse é um filme que tem todas as características e elementos de um filme noir. É excelente também. Mas, ô Brunão, você acha que a gente pode considerar noir esse filme ou não? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele é um filme quase noir, né? Ele tem alguns elementos, tem o crime, tem a narração em off, mas ele não chega a ser noir, porque eu realmente concordo com o Haro, não tem a femme fatale, né? Apesar da Norma Desmond ser uma ex-femme fatale, tá mais maluca que outra coisa, né? Então, eu acho que ele é muito mais um drama em primeira pessoa, sabe? Do que outra coisa. Ele é o Memórias Póstumas de Joe Gillis, né? É, pode ser. Pode ser, boa comparação. É isso aí. Como é uma memória póstuma, você não tem mistério, né? Você já sabe de cara que vai ter um assassinato no final do filme. Não tem aquele clima de investigação, de mistério, né? Falta também um ventilador rodando devagar no teto, em alguma cena. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. com o título do filme. Ele foi colocado no cenário, ali no meio-fio, na sarjeta. Nos Estados Unidos, me parece que sim, eles gostam de identificar as ruas justamente colocando ali no meio-fio o nome da rua. Não sei se isso acontece em todo o país, mas acontece em algumas partes, e pelo jeito na Califórnia é assim. Mas aquilo tem um subtexto, não? Existe uma decadência, os personagens estão arruinados. Que personagens? É claro, estou falando do roteirista, que está arruinado, Norma Desmond está arruinada. Aquilo ficou bonito, ficou interessante. Depois ele abre a cena para finalmente mostrar aquela patota imensa de gente chegando na mansão. Sejam policiais, sejam repórteres, enfim. Para ratificar sua ideia de decadência, Harold, eu imagino que essa rua, essa avenida, seja uma rua glamourosa da Hollywood daquele tempo, né? Só para complementar, olha, é uma estrada que leva Los Angeles a Beverly Hills, entendeu? Essa rua em Los Angeles passa ali pelo principal centro, basicamente, de Los Angeles, do lado de Beverly Hills, e ela vai seguindo, olha que bonito, o Sunset até o mar, cara. Eu esqueci de falar o óbvio, é verdade. Sunset é o caso. Pois é. Não há título melhor pra esse filme, se bem que eu adoro o título brasileiro, Crepúsculo dos Deuses, nossa... É imponente, né, Harold? É imponente. Nossa senhora, você tá com um livro na mão, Crepúsculo dos Deuses. Deve ser um livro de 600 páginas. Né? É verdade. Mas só pra entender, o sunset que vocês estão falando é de um pôr do sol, né? É daquilo que já esteve brilhante no topo do firmamento e que agora tá se escondendo. Que está se apagando. Está se apagando, perfeito, perfeito. Exatamente. O Sunset Boulevard em Los Angeles é uma das principais ruas de Los Angeles. Ela sai lá do meio de Hollywood, ali dos estúdios mesmo, e vai seguindo a pista até chegar na praia, cara. Passa por todas as mansões. Isso, exatamente. É uma rua glamourosa mesmo. O Joe Gillis está contando aí que houve um assassinato, um corpo foi encontrado numa piscina, e já faz a primeira crítica dele... Ao dizer, bom, antes que você ouça versões distorcidas dessa história, seja por jornalistas ou por cineastas, né? Eu vou, a partir de agora, contar os fatos. Vou contar o que realmente aconteceu. Tem outra frase interessante nessa cena que ele fala assim, pobre idiota, ele sempre quis ter uma piscina e no final da vida ele teve uma piscina. Mostra que o cara era um materialista. Que o único jeito dele cumprir a sua vontade materialista na vida foi em morte. Então é bem irônico de novo. Essa metáfora aparece mais vezes no filme. Olha que legal, cara. A própria Gloria Swanson queria voltar para as câmeras, né? E no final do filme ela tem as câmeras voltadas para ela de novo. É um final feliz, então. É. Feliz. É um final, Harold, boa. É um final à hora da estrela. Concorda, não? Concordo. O filme também tem essa estrutura de que ele te apresenta uma cena quase que final do filme no começo. Depois ele faz um grande flashback, são aí as memórias póstumas, né? 90% do filme é um flashback, certo? Eu não sei, eu não consegui levantar aqui se esse é o primeiro filme que tem essa estrutura, não, né? Não, não. Mas muitos filmes usam essa estrutura hoje em dia. É, um recente, nem tão recente assim, mas enfim, do personagem que tá narrando a própria morte é o Beleza Americana, né? Exato. Beleza Americana, né? Os Tropas de Elite tem uma estrutura parecida, né? Mostra uma cena quase do final do filme pra depois voltar pro começo e depois termina a história. Agora uma curiosidade sobre o Crepúsculo dos Deuses, não sei se vocês sabem, a cena inicial dele ia ser diferente. Era outra, era num necrotério, né, Bruno? Num necrotério, exatamente. O começo do filme ia ser acompanhando uma ambulância chegar num necrotério e deixar o cadáver do Joe Gillis, e o cadáver ia conversar com outros cadáveres. Nos exibições teste, que eles chamam, a galera começou a cair na risada. O nego achou engraçaralho pra caramba, assim, morria de rir. E aí o Billy Wilder falou, pô, isso vai estragar o meu filme. E aí ele trocou todo o começo. E eu acho que foi uma decisão acertadíssima. Acertadíssima, né? Imagina. O cadáver, é o quê? É Beetlejuice agora. Seria algo como um Contos da Cripta, talvez, né? Mas... Pois é. Mas não só por isso, pelo ridículo que seria, pelo tom de comédia, talvez. Mas sim porque a cena inicial... Com aquela câmera dentro da piscina, aquilo é fantástico. Aquela cena é maravilhosa. Inclusive, só outra curiosidade, a câmera não está dentro da piscina. É. O que acontece? Naquela época não existia nada à prova d'água. Então, qual foi a solução do Billy Wilder? Coloca um espelho no fundo da piscina e filma o espelho. E deu muito certo, né? E deu muito certo, exatamente. Você não nota. Você sente que a câmera está dentro da água. É absurdo. É de arrepiar, cara. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Então vamos para o passado, onde o personagem ainda respirava, onde ele tinha preocupações muito sérias com as suas finanças, com o seu carro que estava prestes a ser recolhido pelo banco. É um personagem que está ali, às voltas com algum roteiro ou rascunho de roteiro, no seu quarto de hotel, hotel barato, lá no centro de Los Angeles. E fora que nós também, em pouco tempo, sabemos a necessidade urgente que ele tem de conseguir vender algum roteiro que ele já tenha oferecido e tenha sido arquivado. Sim, porque eu imagino que naquela época, e até hoje deve ser assim também, né? Muito roteiro deve estar esquecido nos armários das produtoras, dos grandes estúdios. Com certeza, eu acho interessante essa parte que ele recebe lá a visita dos cobradores, né? E aí os caras, ó, vim buscar teu carro. Por que você veio buscar meu carro, né? O cara fala, não, a gente tá tomando ele de volta, porque você tá 3 prestações atrasado e tal. Aí ele inventa uma história de que, ah, meu carro tá com meu não sei o quê, levou pra não sei pra onde. Eu emprestei pro meu amigo, porque tava doente. Isso. E aí os caras, ó, depois a gente volta aí pra pegar o carro, e aí você descobre que ele não tinha feito nada disso, que o carro tava do outro lado da rua, sabe? Você já vê que o cara já tá acostumado com esse esquema de inventar desculpinha, né? E ele continua inventando desculpa pra tentar vender o roteiro. Quando ele chega lá na Paramount Pictures, que vai tentar empurrar lá o roteiro, uma história boba de jogador de beisebol, ele joga um verde, né? Ele fala, não, porque eu já mostrei o roteiro lá na 20th Century Fox e os caras tão afim. E aí, daqui a pouco, entra a outra personagem do filme, que é a Betty Schaefer. É, assistente de roteiro, né? Ela lia os roteiros e pré-aprovava ou não, né? Isso. E essa cena é demais, né, cara? Porque ele tá dentro já do escritório do cara, atrás da porta de entrada. E a mulher entra e não vê o cara. E ela fala, mas eu não me daria o trabalho de ler, não, porque é uma... Basicamente é isso que ela fala. Parece que foi escrito por alguém que está morto de fome. E o cara tá atrás da porta, assim. E o chefe não perdoa, não. Ah, conheço o roteirista que escreveu isso aqui. É o fulano aí, ó. Tá aí atrás de você. Ou seja, isso é pra ensinar a gente a nunca entrar num lugar e olhar pros lados, né, cara? E o legal é que ela, totalmente sincera, fala assim, poxa, muito obrigado, chefe. Muito obrigado, chefe, porque afinal de contas agora eu não sei onde eu enfiaria minha cara. E aí o Gillis até vira e fala assim, não tem problema, eu sou Gillis, mas você ao menos gostou de parte do meu roteiro, né? Eu achei fraco pra caramba. Mas aí o chefe, ele começa a falar, não, eu tô precisando de um filme aqui pra uma atriz, será que não dá pra adaptar pra ela, né? Muda aí o beisebol pra um time feminino, vamos colocar umas músicas. Cara, que ideia maluca. Exatamente, aí entra o Billy Wilder. Ele deve ter escutado muito isso, cara. Todos esses diálogos que ele bota nessa cena, ele deve ter escutado milhares de vezes. De que era um fracasso, de que era um roteiro ruim, de que o cara queria adaptar o roteiro pra uma história maluca, entendeu? E aí eu acho interessante que o cara pede, ô, será que você não podia me emprestar $300? E aí as desculpas que o dono do estúdio lá... O chefão do estúdio vai inventar. É muito bom, cara, porque ele fala assim, não, porque olha só. 2 anos atrás, me convenceram a comprar um sítio. E aí, depois eu tive que vender o sítio pra pagar o seguro de vida. E não sei o que, o cara começa a enrolar o cara também, sabe? Ele praticamente faz um imposto de renda na frente dele, né? É verdade. E aí percebemos a total miséria do personagem. A gente já sabia que ele estava com problemas financeiros, mas logo depois que ele sai da Paramount, ele vai até uma farmácia. E essa farmácia tinha uma espécie de cafeteria e tinha uma cabine telefônica. Uma tabacaria. Uma tabacaria, né? Afinal de contas, anos 50. Nessa época, os médicos receitavam fumo para o seu pulmão. E aí ele vai para a cabine telefônica e começa a fazer algumas ligações para ver se consegue algum dinheiro, né? Nem que seja emprestado. E não consegue, aí ele sai frustrado dessa farmácia e... Daí ele tenta sacar esse dinheiro com o seu agente e já briga com o seu agente ali, ou seja, ele está largado. Isso. Já não consegue mais nada com ninguém. Acabou de perder o seu agente. Só faltou ele pedir dinheiro pra mãe, né, Harold? Ele quase pensa nisso. Na verdade, ele pensa em retornar para uma cidade onde teria provavelmente um emprego aguardando lá num escritório. Isso. É porque o cinema é muito glamuroso, né? Então as pessoas vão pra Hollywood com sonhos de grandeza. E paga melhor, né? É, provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Mas aí ele acaba frustrado, né? Ele começa a retornar pro seu quarto e na contramão ele avista, parado no sinal, os mesmos agentes do banco, né? Os agentes de cobrança, e os agentes o veem. E aí começa uma perseguição. O pneu do carro do Gilles acaba estourando e ele rapidamente entra assim por uma rua meio que escondida numa curva e os agentes passam direto. E aí o Gilles percebe que ele está em frente a uma mansão aparentemente abandonada, né? Tudo muito mal cuidado, o jardim muito grande, folhas no chão como se fosse outono. E aí o que ele faz? Ah, perfeito, uma mansão abandonada da época do cinema mudo. Vou deixar meu carro escondido aqui na garagem. Só que aí o que acontece? Os mortos falam com ele. Praticamente, não é? É verdade. É estranha, porque esses personagens mortos, já que o Harold se refere, a gente vai descobrir depois que são pessoas da época do cinema mudo. E daí, estranhamente, a dona da casa, por trás de persianas à distância, diz que estava esperando por ele, já não era sem tempo, venha pra cá imediatamente. O nosso amigo Gilles fica balançado, não sabe o que fazer com aquele convite estranho daquela mulher que ele nunca viu na vida antes. É interessante essa frase, né? Ela realmente estava esperando ele a vida toda. É verdade. Né? Ela realmente estava esperando que caísse um roteirista lá para resolver o problema dela. Mais pra frente a gente vai acabar descobrindo isso. É interessante porque, assim, ela achou que era uma coisa e era outra, mas no fundo, no fundo, ela realmente estava esperando ele há muito tempo. As palavras pareceram erradas a princípio e depois se concretizaram numa realidade, verdade. Exato. Mas aí, ele acaba aceitando o convite, entra na casa, né? Um misto, talvez, de curiosidade com... Gunter, ele não tem nada pra fazer, né, cara? É, na verdade, ele tá tentando explicar pro mordomo. Olha, meu carro tá com o pneu furado lá na sua garagem, eu escondi ali, né? O mordomo não tá nem aí, fala assim, não, entra, entra, venha comigo. E ele até briga com o Gilles, né? Fala assim, poxa, você também não está bem vestido para a ocasião. E aí a gente começa a pensar, mas o que será que vai acontecer, não é? O mordomo acompanha pelos lances de escada e ele sobe até o segundo andar. E aí quando chega lá, percebemos que aparentemente alguém morreu e eles estão aguardando o agente funerário. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achei essa cena tão bizarra para um filme de 1950. Foi essa cena que me falou, cara, esse filme ele é diferente de tudo que eu já vi. Assim... De tudo que eu já vi de cinema norte-americano de 1950, sabe? Esse filme, ele é original, cara. É o chimpanzé ali morto. Eu acho que é até uma coisa comum, porque a mulher era maluca. Ela era solitária. Que pessoa, além daquele mordomo, a aturaria? Apenas um animal de estimação. Depois que você já assistiu o filme, você entende bem. Mas naquele primeiro momento, você assistindo pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer... Que bizarro, né? A mulher tinha um chimpanzé e tá morto. É o tipo de coisa assim que você não espera. É, excentridade dos milionários de Hollywood. Fiquei meio chocado, assim, com um chimpanzé morto, sabe? Sei lá. É, porque o braço até chega a cair, né? E o chimpanzé é meio esquisito, né? Assim, acho que fizeram um boneco, sei lá. É, provavelmente o chimpanzé empalhado, né? Nessa época era possível ainda. É, talvez. Particularmente achei muito bizarro. Não bizarro ruim. Deu um bizarro, assim, inusitado. Claro. É bem impactante, realmente, né? Bom, depois que você conhece a história do filme e você vê essa excentricidade ali da Norma Desmond, você até entende que ela só conseguia se relacionar com um animal que não falava. O próprio funeral do macaco, pra mim, ali, estão enterrando o cinema mudo, realmente. Interessante essa questão, realmente, eles estão enterrando o cinema mudo. Mas o Joe Gillis, ele entra na vida da Norma Desmond no momento em que o macaco morre e ele se torna um macaco. Por quê? Porque ele vai ser o bichinho dela, cara. O Gillis, ele acaba virando pra Norma Desmond e fala assim, olha, eu acho que aconteceu um equívoco por aqui, porque eu não sou um agente funerário e essa situação é estranha. Ela fala assim, olha, talvez você esteja achando que é contra a lei e tal, mas eu quero enterrá-lo aqui no meu jardim. Ele percebe quem é ela. peraí, eu conheço você de algum lugar. Você é Norma Desmond, né? Você costumava estar nos filmes, né? Já foi grande. E aí ela fala, não, eu sou grande, os filmes é que ficaram pequenos. Sim, e quando ele fala que é roteirista, aí é que ela fica mais ensandecida ainda. Ah, foram vocês! Foram vocês que só se interessam por palavras, palavras, palavras! Isso. Vocês criaram os diálogos, né? Porque quando houve a transição do cinema mudo pro cinema falado, o cinema falado era lançado em paralelo com o cinema mudo. Então ele tinha um apelido de talkies, né? Ou seja, os filmes de conversinha. Porque muita gente realmente ainda não gostava. Que era uma coisa nova, né? E também os atores do cinema mudo, muitos deles, muitos, penaram e não conseguiram emprego depois. E é justamente disso que esse filme fala. É claro, ali na psicopatia da Norma Desmond. A gente vê isso muito bem em outros dois filmes, né? Que é o Cantando na Chuva e até o mais recente, O Artista. Aparentemente nós vamos começar a assistir uma história, uma narração de uma mulher que perdeu seu emprego, perdeu o seu glamour, perdeu os seus fãs e não aceita isso. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. A gente não pode esquecer nunca que isso é um filme de 1950, sabe? Os filmes nessa época eram filmes mais ingênuos. Não tinha tantas camadas, cara. Esse filme só é dessa forma por conta do roteiro do Billy Wilder e dessa ideia genial que ele teve de criticar essa mudança do sistema hollywoodiano e aquela hipocrisia e o sistema de ator que sobe, ator que desce, diretor que tá no alto e diretor que tá em baixa, a exploração ali do trabalho do roteirista, e ele joga tudo num balaio muito grande, e ao mesmo tempo em que ele faz uma metalinguagem, para um filme de 1950, eu sempre fico muito impressionado, cara. Uma coisa interessante dessa época do Billy Wilder é que ele gostava de contar histórias sobre aproveitadores. O Crepúsculo dos Deuses não é nada mais, nada menos do que uma história sobre aproveitadores. Pacto de Sangue também é sobre isso, né? Mas é aquela questão que ele vê uma chance, uma oportunidade de se dar bem, e ele agarra ela, custe o que custar. É, mas essa adaptação é uma das mais complicadas possíveis, né? Porque ela é megalomaníaca, mal admite que ele mude uma vírgula do texto. Então é óbvio que ele está diante de uma tarefa impossível. É um trabalho perdido, é um trabalho ingrato. Mas, nessa fase do filme, ele está fazendo aquilo pelo dinheiro, não tem remorsos ao fazer isso. Isso. Outra fala sensacional do filme é quando o Joe Gillis sugere que no roteiro dela sejam criados mais diálogos. E ela, num rompante, responde, o quê? Diálogos? Me fala o que você quer que eu expresso com o olhar. Eu não sou uma voz, eu tenho um rosto. Essa é a frase dela. Perfeito, perfeito. Trejeito típico dos atores do cinema mudo, né? Eu acho que é até um bom aviso para quem está nos ouvindo e não assistiu o filme. A atuação dela é exagerada. Mas é exagerada por dois motivos. Primeiro, ela está sim atuando, mesmo que sem câmera alguma ali. Claro, dentro do universo ficcional do filme, evidentemente, né? Ela só consegue falar de si mesma como uma personagem, então ela atua. E atua como? Como ela sempre atuou, sem fala. E se não tem fala, ela tem que usar de gestos, ela tem que usar a sua linguagem corporal, os seus olhos arregalados. Muitos braços. E claro que também tem tudo a ver com a sua loucura. São essas as duas características da personagem e por isso que ela é tão exagerada. E não só isso, né? A gente percebe a megalomania dela pela decoração de sua casa. Tem um cinema em casa passando seus filmes da época do cinema mudo. Pinturas e pilhas de fotos que ela fica autografando todos os dias, né? A gente percebe claramente que ela é uma pessoa doente. Logo no iníciozinho do filme a gente nota isso. Uma coisa interessante que o filme também é sobre narcisismo, né? Tá claro isso em todo o filme, ela é narcisista pra caramba. Mas o filme é uma metalinguagem, né, cara? O Billy Wilder, quando ele quis contar essa história, Ele queria colocar uma pessoa que tivesse uma história grande no cinema mudo, realmente, de verdade, uma atriz que estivesse fazendo o seu retorno. E foi exatamente o que ele conseguiu contratando a Gloria Swanson. Ela era uma grande atriz que, com a queda do cinema mudo, deixou de fazer filmes, parou de fazer filmes. O Crepúsculo dos Deuses é o retorno dela fazendo filmes sobre uma atriz que está fazendo o seu retorno. É uma metalinguagem em si mesmo. O próprio Max também era um produtor, diretor de cinema mudo e ator também. Exatamente. E uma cena interessante, que é a cena que eles assistem A Minha Rainha, aquele filme que eles estão assistindo é exatamente um filme que decretou o fim da carreira da Gloria Swanson. E aquele filme é dirigido pelo Eric von Stroheim. O mordomo. É fantástico, né, cara? Só a título de curiosidade para os ouvintes também, a ideia do Billy Wilder era a seguinte: trazer uma atriz de muito tempo atrás, da época do cinema mudo, que as pessoas mais velhas tivessem uma recordação, soubessem quem ela era. E os mais novos não faziam a mínima ideia. Isso. Então, a ideia era justamente essa, trazer esse sentimento justamente para quem era mais velho assistindo o filme. Isso que foi legal, isso que foi interessante da parte do Billy Wilder. E outra coisa que a gente precisa citar também, assim como produção do filme, toda a decoração da casa, né, que remonta a Norma Desmond, é realmente fotos da própria Gloria Swanson, do acervo pessoal dela. O Billy Wilder, ele era realmente um cara detalhista. O pequeno detalhe fazia a diferença. Esse filme realmente é muito crível. Outro detalhe aí pra gente salientar do retorno da Gloria Swanson, né, na verdade da Norman Desmond, ela escreveu um roteiro sobre Salomé. Salomé é uma mulher poderosa que entrou em decadência e não aceitou muito bem ser rejeitada, né? E é óbvio que a história de Salomé, ela reflete na história do próprio filme, né? Outro detalhe importante também, Léo, é que Cecil B. DeMille, famoso diretor também, que fez a transição e muito bem do cinema mudo para o cinema falado, é só o diretor dos Dez Mandamentos, por exemplo, de Cleópatra, tá? Pra quem não conhece. Ele realmente havia dirigido a própria Gloria Swanson no cinema mudo. Então, é outro fato interessante, outra coisa que o Billy Wilder quis trazer para o filme, justamente porque era real. Apesar de o Cecil B. DeMille realmente se auto-interpretar, a Gloria Swanson não. Na vida real, eles já haviam trabalhado juntos. Então, existia de fato ali uma certa afinidade. Méritos aí do Billy Wilder de convencer esses artistas, diretores, em atuar no filme dele praticamente vivendo suas próprias vidas. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. A primeiro momento, ele é instalado na mansão da Norma Desmond, só que na casa de hóspedes. Só que acontece uma tempestade, uma infiltração muito grande, acaba alagando o quarto, e ele é movido para a casa grande, como ele mesmo chama, no antigo quarto do marido da Norma Desmond. E talvez até porque nessa época, no cinema de Hollywood, existia aquele código de boa conduta, boas maneiras, que você não podia mostrar um casal tendo o mesmo quarto, né, dormindo na mesma cama. Então, eram camas separadas, e nesse filme eram até quartos separados. Por isso até que seja citado pelo Gillies e pela Schaefer que o filme seria inovador porque mostraria um casal dividindo a mesma cama. O filme ele mostra isso de uma maneira muito suave. O que acontece? O Joe Gillies acaba aceitando arrumar o roteiro dela e passa a ficar ali trabalhando e tal. E aí começa a se passar os dias e ele fica dentro daquilo ali, eles não saem, ele começa a conviver com ela e ela leva ele para assistir o filme dela no cinema em casa. Outro fator imagético e também sonoro que eu achei interessante é o órgão defeituoso. Ele parece uma assombração. Ele é um personagem, né, cara? É um personagem, claro. É a personificação da casa, né? É verdade. Sim, se você por um momento achou que ela fosse mal-assombrada, sim, você está certo em achar isso. Foi intencional do Bill Wilder fazer isso. Parece um mausoléu, não parece? aparece. Com tanto de foto, de gente, abre aspas, morta, fecha aspas, porque ela já tinha morrido, né? Só esqueceram de enterrar. Mas o que acontece com o órgão, eu acho interessante. Ele parece uma ameaça à própria memória dela, que é uma memória silenciosa, evidentemente. E aquele instrumento está ali amaldiçoando a personagem constantemente, lembrando-a a todo momento do verdadeiro inimigo, que foi e sempre será o som. Isso, muito bom. Só reforçando também, a música que o Max está tocando é a Toccata e Fuga, de Bach, que tem esse tom sinistro, realmente. Dá pra gente fazer relação com uma cena de terror, uma coisa meio fúnebre, porque essa mesma música com certeza já foi usada em algum filme de terror, se não me engano, um Fantasma da Ópera ou alguma coisa assim. La Dolce Vita. Só que não é um filme de terror. Tem no La Dolce Vita mesmo, né? É verdade. Talvez a relação do Toccata e Fuga seja com essa vida dupla que ele vai começar a levar, né? Ele quer sair daquela vida, mas ao mesmo tempo ele precisa da Norma. Ele já se mudou pra dentro da casa dela, tá no quarto do marido. E é interessante que ele fala, mas por que não tem fechadura nas portas? Ah, porque a Madame Swanson tem tendência suicida, já tentou se matar, por isso que não tem nenhuma gilete por aqui e tal. Então a gente já fica descobrindo isso, nada forçado, né? É tudo muito natural. E é importante a gente dizer que, como ela é milionária, né? Ela era uma ex-estrela de Hollywood, então ela tem muito dinheiro. Ela o havia presenteado com ternos caríssimos, com cigarrilhas de ouro, muita coisa. Estava dando do bom e melhor para ele, só que ele estava infeliz, é claro, porque ele era um prisioneiro naquela vida estranha. E aí chega a festa de Ano Novo e ele acha que vai ter os amigos dela, que volta e meia iam lá na casa dela e tal. Tem lá uma bandinha, né, tocando. Um quarteto. Um quarteto, perfeito. E tá tocando La Comparsita, um tango argentino. E o tango é perfeito aí pro filme, porque aquele ritmo musical, né, aquela dança dramática, né, exagerada, é perfeita aí pra uma atriz do cinema mudo. É uma encenação, né, o tango, basicamente. E ele descobre que ela tá perdidamente apaixonada por ele. Ele já vinha notando, claro. E ele rejeita aquilo. Ele fala, não, e vai embora. Vai embora passar o Réveillon lá com os amigos dele. E apesar da casa não ter fechaduras nenhuma, a porta principal eram grades, remetendo aí que aquela casa realmente era uma prisão pra ele. Agora, é engraçado, você mencionou o negócio da grade e eu lembrei de um detalhe aqui. Ele tá tão preso nessa situação que quando ele decide ir embora, até a grade segura ele. É verdade. Ele tá saindo e a grade segura o terno dele, que ele tem que parar e soltar. Prende ali o relógio de bolso dele, né? Sensacional, assim. O cara realmente tava preso, sabe? Até na hora que não tinha nada impedindo ele, a casa tenta segurar ele, sacou? É verdade, é verdade. É muito legal. Dane-se ela e fui pra festa. Quando ele chega lá, encontra de novo a Betty. Ela fala pra ele, ah, tô trabalhando em cima de um roteiro seu, vamos trabalhar junto. Ele vê de novo a oportunidade ali e ele começa a se animar, eles começam a ensinar um diálogo, e rola um flertezinho e tal. Aí você fala, pô, o cara vai mudar de vida, né? Aí ele fala, tá, eu só tenho que resolver uma coisa. E aí ele liga lá e fala pro Max, Max, ó, separa minhas coisas que eu tô indo buscar. E aí o Max fala pra ele, olha, sinto muito, mas não vou poder fazer nada porque a madame tá com o médico, ela tentou se matar. Bate a culpa nele, ele larga tudo lá na festa e volta pra casa da Norma. E quando ele chega lá, ela tá destruída na cama. O sentimento de culpa dele vai lá pra cima. E ele acaba cedendo e aceitando que ele é só o gigolô dela. E nessa hora eles se beijam. Não aparece em cena, mas ele senta do lado dela quando tá tocando a musiquinha de que virou um ano novo. Ele fala feliz ano novo, Norma. Ela feliz ano novo, querido. E os dois se beijam. A cena seguinte é ele saindo da piscina. Ou seja, já se passou um bom tempo ali e ele tá todo atlético, sai da piscina sem camisa, ela vem enxugar ele. Os dois estão numa love, né? Esse foi o jeito que o Billy Wilder fez para mostrar que eles estão tendo um caso. Ele entra na rotina dela e ele começa a ficar entediado. Aí tem um certo dia que eles saem à noite e ela precisa de cigarro. E aí ele fala, não se preocupa, a gente para ali e compra pra você. Aí ela, ah, querido, muito obrigado. Ela vai dar um dinheiro pra ele. O jeito que ele olha pra esse dinheiro, cara, é uma interpretação muito bacana do William Holden. Porque nessa hora você entende tudo com o olhar dele. Que situação, né? Ela tem que dar o dinheiro pra ele comprar. É, que situação terrível, né? Terrível, cara. Aí ele fala assim, ah, Max, por favor, pare aqui que eu vou na farmácia. A mesma farmácia que os roteiristas costumam se encontrar, por acaso. Entra, e quem está dentro da farmácia? Miss Schaefer com o seu namorado, né, com o seu noivo. Eles acabam conversando e etc. E ele perde totalmente a noção do tempo. Inclusive, o Max precisa entrar na farmácia para lembrar que a madame está aguardando, né, a madame Norman. E aí ele sai e inclusive esquece de comprar os cigarros dela. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. E é importante dizer também que ela estava aguardando a ligação do DeMille, porque antes dela ir para o estúdio, tinha mandado o Max entregar o roteiro por lá, e aparentemente a Paramount ligou algumas vezes até, só que não o DeMille em pessoa, e ela achava que o DeMille estava mandando um assistente de roteiro entrar em contato com ela. E ela se sentiu ofendida com isso e não atendeu as ligações. Ela chega à conclusão que está na hora de entregar o roteiro ao DeMille, porque ela leu no horóscopo que está na conjunção certa pra isso, não é? Muito bom, né? Gente, prepara o carro que é hoje. Tá pronto, é aqui, ó. Tá escrito que hoje é o dia. Tem muito mesmo a ver com aquela Hollywood. Parece que havia um frisson ao redor da magia do Zodíaco. Realmente se inspiravam naquelas informações tolas de jornal. E ela era muito ligada nisso. Ela já fala isso lá no começo, quando... Pergunta o signo dele. Peraí, qual é o seu signo? Ele fala... Eu nasci em dezembro. Ah, Sagitário, eu posso confiar num sagitariano. Ali você já tá construindo personagem, né? Pois é, e sabe o que eu acho mais legal? É na hora que eles chegam na porta dos estúdios Paramount e aí tem um guarda novo que não a reconhece. A senhora só pode entrar aqui se tiver hora marcada. E ela não dá nem pelota pra ele, né? Manda o Max falar, manda o Gilles falar, e aí ela percebe que um antigo guarda, já um senhor está ali. Ela o chama pelo nome, aí esse guarda mais antigo abre os portões e fala: Ah, senhora Desmond, é um prazer enorme tê-la aqui novamente. E aí ela abre aquele sorriso de, eu não sei se é satisfação ou talvez até mesmo de sadismo, porque ela espizinhou naquele guarda mais novo. Engraçado que ela até fala pra ele, né? Ensine algumas maneiras a esse jovem aí. Exato, né? Não dirige a palavra ao jovem, né? Isso que é legal, ela simplesmente ignora ele. Mas é nessa hora que a gente vê que ela tinha influência, né? A gente comprova que ela realmente foi grande, porque ela entra no estúdio, inclusive ele tá filmando Sansão e Dalila. Era o filme que ele estava fazendo na época. Isso, ele realmente estava filmando. E aí o próprio Cecil B. DeMille fala assim, não, Norma Desmond tá aí. Ah, deve ser por causa daquele roteiro horroroso. Já é mais uma informação que o Billy Wilder tá te dando ali. O cara leu o roteiro e achou ruim, né? Achou uma porcaria. E ela faz um sucesso com a galera da antiga. Exatamente, né? Inclusive com o pessoal lá da iluminação, com os atores mais antigos. O próprio DeMille entrega sua cadeira de diretor e fala assim, por favor, minha companheirinha, sente aqui. E ela senta na cadeira do diretor, né? Olha que honra, não é? Isso. Essa cena é bem legal, cara, porque enquanto ela tá ali na cadeira, aguardando o DeMille dar mais atenção pra ela, aparece um microfone pendurado perto da cabeça dela. Ela rapidamente rejeita aquilo, empurra pra longe, né? Como se fosse uma mosca. Exato. Sentiu o asco daquele microfone perto dela. De repente, um técnico de iluminação a reconhece, né? Oh, Norma, você por aqui de novo? Peraí, deixa eu te ver melhor. E acende um holofote em cima dela, né? Quer dizer, ela está de volta aos holofotes, né? E quando isso acontece, a maioria das pessoas do estúdio a reconhece, né? E vão falar com ela, poxa, Norma, você está aqui. Oh, quanto tempo, a gente está com saudade de você. Tá aí a metalinguagem novamente, né? Fica extasiada, né? Com certeza, ela voltou a se sentir sobre os holofotes aí, literalmente. E olha, o legal é que o DeMille, ele acaba percebendo que tem uma algazarra ali, ele pega um microfone, né? É aquele equipamento tecnológico que a Norma odeia, vira pro técnico da iluminação e fala assim: Fulano, apaga agora esse holofote. vamos voltar a filmar. Acaba com essa algazarra. Ou seja, baixa a bola totalmente da norma, mas isso também aparentemente não a abate, né? Ela continua ali vivendo a sua ilusão de que ela ainda é uma grande estrela. É interessante o instrumento que tira o holofote dela ser um microfone, né? E um diretor que fez a transição do cinema mudo para o cinema falado, né? Excelente. São pequenas coisinhas, né, Bruno? É demais, né, cara? Desculpa. E, na verdade, eles estavam correndo atrás do carro dela, né? É, que era um carro raro, né, dos anos 30. Queriam usar para o filme de alguém, que não me lembro agora quem que era. Isso, não tinha nada a ver com o Cecil B. DeMille. Era um outro departamento para um outro filme, não correlacionado com essa história do roteiro. Quando ela vai embora, o DeMille vira para um dos seus assistentes de produção e fala assim, olha, faz o seguinte, liga para fulano de tal, fala para ele esquecer o carro da Desmond. Se for o caso, eu compro um carro e coloco no filme dele. Ou seja, ele ficou com pena da Norma. É, essa parte é muito triste, né? Eles realmente foram amigos, mas ele, como profissional, sabe que ela não se enquadra mais, não tem mais o perfil para ser uma estrela de Hollywood. E não é só isso, ele sabe que ela enlouqueceu. Isso. Também, também, verdade. E ao tomar essa decisão, ele tá dizendo que ela não tenha mais nenhuma relação com o estúdio. Ele não quer que ela apareça mais ali. Ou seja, você não serve mais, você é carta fora do baralho e pronto. Só que ele teve um mínimo de compaixão de não contar isso pra ela. Simplesmente a deixa seguir, né? Alimenta um pouco de esperança por pena mesmo. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Uma sequência que eu acho muito interessante é quando o Gillis conversa com a Sheffer naquele escritório da Paramount. Ela está super empolgada porque ela tem várias ideias para remontar um antigo roteiro do Gillis. Ela pegou uma pequena porção que ela achou verdadeira, achou interessante, impactante, e ela está querendo expandir aquilo para, claro, se tornar um roteiro de filme completo. E aí ela faz uma série de questionamentos sobre o destino dos personagens, um homem e uma mulher, que têm a mesma profissão e que trabalham juntos na mesma sala. Uhum. Dividem a mesma cama, só que um de dia e o outro de noite. E isso depois vai se refletir neles próprios, né? Eles começam a trabalhar na mesma sala e, por causa disso mesmo, começam a se enamorar. É uma outra brincadeira do roteiro do Wilder. Verdade. E, Harold, de forma distorcida também, isso acontece com a própria Norma Desmond e o Gillis. Porque eles trabalham também na mesma sala, escrevendo, e, de certa forma, passam a ter um relacionamento também. E, Harold, a gente não pode esquecer que a Betty estava para casar e, a todo momento, seu noivo liga de uma locação na Arizona, em algum lugar bem distante, e fala assim, vem para cá agora, porque aqui o casamento é muito barato e a gente pode ser feliz. A gente vai economizar um dinheiro e vamos começar nossa vida. Só que ela começou esse flerte todo com o Gillis e ela fica abalada. Ela não sabe se realmente está apaixonada por ele ou não. É porque o Gillis já ganha por um nariz de vantagem. Porque, afinal de contas, Gillis e Sheffer trabalham com a mesma coisa. Foi mais fácil para ela se identificar com o Gillis, portanto, apesar de, claro, ela já ter um relacionamento com o Watt. Ela conseguiu encontrar, naquela ideia primordial, tudo aquilo que Gillis tinha de melhor, porque a ideia era baseada em eventos reais da vida de Gillis. Ela começa a se referenciar com a história que Gillis queria contar naquelas poucas palavras que sobreviveram desde o primeiro roteiro, que não foi aprovado, claro. E através, então, dessa ideia primordial é que surge, de fato, a adoração que ela tem por ele. Até porque ela ainda é nova, tem 22 anos, o Gillis já passou dos 30. Aquilo é bonito de se ver. E a Betty teve já um histórico muito grande com o cinema. Ela é da terceira geração de sua família que trabalha com cinema. Sim, é verdade, mas vejam bem, enquanto Norma é o passado do cinema, ela é o presente e futuro. E é uma coisa adorável para Gillis. É onde os projetos finalmente deslancham. É por onde os projetos ganham notoriedade, ganham reconhecimento. Sheffer é tudo isso. É a terra prometida do cinema. Perfeito, perfeito. E também é importante a gente dizer que a própria Norma está espionando tudo que o Gillis faz. Começa a sentir muito ciúme, começa a ficar doente. Porque, obviamente, por ser megalomaníaca, ela também é possessiva demais. E aí ela fica doente, né? Ela fica realmente doente. Fica em depressão, né, cara? E começa a fazer certas ligações, começa a ameaçar a própria Betty. Não digo ameaçar, né? Ameaça, né? Ela só dá indiretas. Você conhece realmente Joe Gillis? Você sabe por onde ele anda? Ela dá indiretas, né? Eu acho que você deve manter essa sua imitação de Norma Desmond. Seu olhar ficou excelente nessa imitação. É, vocês viram meu olhar? Eu imaginei você agora com o queixo em cima do ombro, de lado, falando isso. Só que o Joe Gillis chega em casa, percebe que ela está ao telefone falando com a Betty. E aí ele tem um rompante de raiva, toma o telefone dela e fala assim: Betty, se você quiser saber realmente quem é essa mulher, o que, que eu faço da minha vida, venha para o endereço. Aí ele dá o endereço da casa da Norma. E aí a Betty imediatamente chama uma amiga e vai para lá. E depois que ele finca aquele telefone no gancho, se não me engano, ele não abre a boca para falar com Norma. Ela está lá desesperada, toda barulhenta. A atriz do cinema mudo, tagarela, e ele, roteirista, não tem palavras. Ele não sabe o que dizer. Ele tem tristeza pela Norma, ele tem tristeza por si mesmo, e tem tristeza porque sabe o que deve ser feito. Agora ele tem que colocar um ponto final, ponto final, nessa história que ele tinha com a Sheffer. Ele chegou à suprema iluminação ali. Outra coisa que eu acho interessante, assim, por que que ele acaba dispensando a Betty também? Se ele não quer a Norma e não quer a Betty, o que que ele quer? Ele quer ser livre, né, cara? Ele vê na Betty a oportunidade de se dar bem com o novo cinema, mas ao mesmo tempo ele lembra que foi um oportunista quando ele se vendeu pra Norma. Só tô me enganando, dependendo sempre de outra pessoa e eu tenho que aprender a me virar sozinho. Também achei estranho no começo, mas agora refletindo, né? Eu acho que aquelas ligações e insinuações da Norma pra Betty foi realmente a gota d'água pro Joe Gillis. E você falou bem, ele queria ser livre. E se ele realmente gostava da Betty, ele tinha que primeiro contar a verdade pra ela pra depois tentar reconquistá-la. Se ele continua mentindo pra Betty, ele só tá postergando o problema. É. Olha, eu acredito que ele queria colocar tudo em pratos limpos para todas as peças daquele jogo de xadrez. Queria dar um xeque-mate em tudo aquilo, acabar de vez com o jogo. Então sim, ele iria contar a verdade para Sheffer, para mostrar para ela que canalha ele pode ser nesse desespero financeiro pelo qual ele passou recentemente. Ele não faz essa declaração de verdades para Betty com prazer, embora apareça isso no filme. Não, aquela é uma psicologia reversa que ele está fazendo. Veja, este sou eu, magnânimo, rico, maravilhoso. Eu estou vendendo meu corpo para uma mulher de 50 anos, iludida pela magia do cinema, cinema que não mais a quer. Mas eu estou aqui e estou muito orgulhoso dessa situação toda nojenta. É justamente para expulsar Betty. Betty, para ele, é uma pessoa a ser salva. E ela só pode ser salva longe dele. Ele não gosta de si mesmo. Eu sempre vi essa parte do filme, essa cena em específico, com pesar mesmo, porque ele percebe que vai ser prejudicial a Betty. E justamente por ele gostar dela, ele estar apaixonado por ela, ele fala assim: eu sou esse canalha, é isso tudo que vocês falaram, eu sou esse canalha, então você vai viver melhor com seu marido. Vá pro seu noivo lá no Arizona e se case. Não fique comigo, porque realmente eu sou um calhorda. É uma maneira de proteger a Betty. É um sacrifício, com certeza. Ele poderia realmente manter ali o discurso, dizer que ele estava só trabalhando para a Norma e que ela era louca, pegar a mala dele e ir embora com a Betty. Acabou, e manter o relacionamento. Provavelmente ela compraria a ideia, até mesmo pela inocência, né? Pela idade que ela tem. Mas ele optou por manter a verdade. E mostra que ele mudou ali, ele teve uma ruptura mesmo. Como vocês falaram, foi a gota d'água. Não tem como ele manter mais aquela situação. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Como se estivesse hipnotizado, depois que a Beth vai embora, ele sobe as escadas. Passa pela Norma, não fala um ai para ela, entra no quarto e começa a fazer as malas. Enquanto isso, a Norma lá fora se ajeita toda para entrar no quarto e poder falar com ele, porque afinal de contas ela pensa que ele ficou, que ele entrou no quarto para ficar. Sim, ele dispensou a Beth, né? Pois é. Nessa cena em que ela se arruma para entrar no quarto, ela se olha num espelho bonito, com moldura de madeira, tudo rebuscado. Faz aquelas caretas dela, né? Tira umas bandagens, os tratamentos de beleza que ela fazia. Puxa, cara, eu olhei aquela cena e eu vi a bruxa da Branca de Neve. Olhando para o espelho. Espelho, espelho meu, tem alguém mais especial que eu? A grande Norman Desmond. Não sei se é uma referência direta, mas assim, a cena, o espelho e as feições da Norma me lembraram muito a personagem lá da Branca de Neve. E no fundo as duas queriam a mesma coisa, né? Queriam ser grandes, as maiores, as estrelas. As mais belas. Que expressão da Gloria Swanson nessa cena, né, cara? Eu gosto da cena quando ela entra no quarto, percebe que o Gilles está fazendo as malas, ele acaba com gelo, né? Fala, estou indo embora, e joga cordão, joga relógio, abotoaduras, ternos caríssimos, cigarrilha. E aí ela começa a fazer uma cara de descrença, porque quando o Gilles chama o Max e fala assim, Max, pegue minhas malas e leve para o carro, ela começa a olhar para cima e para os lados, tonta, desnorteada. Desespero. Até então, ela tinha aflição. Mas tem um detalhe. A mente dela só se parte, crack, quando Gilles aponta o mordomo e sugere que aquelas correspondências todas tinham sido batidas ou escritas pelo mordomo. Uhum. Aí sim é que ela se quebra. Aí ela pira, total. Depois dessa revelação, ela perde completamente a sanidade que ainda restava nela. É verdade, é verdade. E ela até mesmo tinha tentado fazer um jogo psicológico com ele. Vai até o seu quarto, que é vizinho do quarto em que ele está. Pega uma pistola e fala assim, eu comprei uma arma. Eu posso me matar se você sair daqui. E aí o Gilles, ele acaba dando as costas e sai. E o Max tenta consolar a Norma. E ela começa a surtar completamente. Olhando para a câmera praticamente. Com aquelas feições e com aqueles gestos. Eu sou uma estrela. E ninguém rejeita uma estrela. E desce as escadas perseguindo Joe Gilles. Dá quantos balaços nas costas dele? São três, são dois nas costas e um na barriga. Isso, e ele cai dentro da piscina, completamente sem vida. E vamos pro início do filme, onde temos todo aquele circo da polícia, de repórteres e etc. E aí temos finalmente a virada na Norma. Por mais que seja doentia a gente falar isso, ela termina na cabeça dela bem. Porque o Max cria uma situação para que ela desça do andar de cima da casa como se ela estivesse encenando novamente. Isso. Ela está justamente no seu papel de Salomé. Perfeito, exatamente. Sim, ela matou o cara que rejeitou ela. E uma amiga da Norma vai pro telefone, entra em contato provavelmente com algum repórter ou algum editor-chefe e começa a ditar para quem está do outro lado os acontecimentos daquela madrugada. Ou seja, a coitadinha está tentando amenizar ou trazer beleza para a coisa que foi tão feia naquela mansão. Exatamente, que é o que o Gilles disse logo no iníciozinho do filme. Vou contar a verdade, os fatos, antes que a história seja distorcida. O Max fala, ação, ah, eu sou a princesa, estão me aguardando lá embaixo. Ela desce a escada e a última frase dela no filme é, Emil, estou pronto para o meu close. Um close, apesar de ser uma, teoricamente, uma aproximação da câmera, né, na verdade é um fechamento. E é assim que acaba o filme. Ela conseguiu voltar para as câmeras, mas do jeito mais trágico possível. Né? O último detalhezinho que o Billy Wilder coloca é que no final, estou pronta para o meu close, Sr. DeMille. E quando vai fazer o close, a câmera desfoca. Entendeu? É sensacional. Espetacular. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Então, caríssimo Leonardo Carnelos, por favor, diga aí para os ouvintes do Cinecast quantas estrelinhas lá no Filmou você vai marcar para Sunset Boulevard e, é claro, suas considerações finais. Acrescente o que a gente deixou de falar. Bom, Bruno Gunter, Sunset Boulevard, para mim, merece 4,5 estrelas lá no Filmou. É um grande filme, quem não assistiu vai correndo atrás do filme. Quem não conhece Billy Wilder vai atrás da filmografia do Billy Wilder, que também é fantástica, né? Eu mesmo preciso ver mais alguns filmes dele. É um filme de 1950, com toda essa metalinguagem, todos esses elementos que a gente já mencionou durante o programa, né? Não tenho mais nada a acrescentar. Um dos filmes que merecem ser revisitados e ser redescoberto por todo o bom cinéfilo. Perfeito, perfeito. E você, meu grande amigo Harold Stricker, por favor, conte para os ouvintes quantas estrelas no Filmou o Senhor marcará. E, é claro, o que você achou do Crepúsculo dos Deuses? 4 estrelas? Eu não diria ótimo, tá? Ótimo é muito próximo de genial, e eu detesto essa palavra. Eu acredito que, sim, é uma excelente representação de uma época que se foi e que continua indo, na verdade, né? Porque as tecnologias vão surgindo e os antigos vão se extinguindo. Se não conseguem se adaptar, é isso que vai acontecer com eles. Isso acontece tanto na vida quanto no cinema. Billy Wilder fez o seu trabalho de casa muito bem. Com essa metalinguagem ele só sofisticou, e isso sempre é bom. E prometo a mim mesmo que vou assistir mais filmes de Billy Wilder. Perfeito, perfeito. E agora, Brunão, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, você ter aceito o convite. Em primeiro lugar, porque eu sei que você gosta muito do Billy Wilder e gosta muito do Crepúsculo dos Deuses, não é verdade? Exato, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer gravar o Cinecast, acho um programa sensacional, muito bem feito, muito bem pautado. Vocês estão sempre de parabéns aí, escolhendo filmes excelentes, debatem de um jeito muito legal. Queria pedir desculpa aí pelas minhas exaltações, mas nada. É porque eu tenho esse meu jeito. E desculpa também por eu ser completa e totalmente apaixonado pelo trabalho do Billy Wilder. Eu sou vendido mesmo pro cara, assim. Você foi morar com ele? Pô, cara, se ele tivesse me chamado, eu tinha ido, cara. Mas, infelizmente, ele já faleceu em 2002, viveu uma boa vida, uma longa vida, pôde fazer os filmes que quis e trouxe grandes filmes pra gente aí que a gente pode aproveitar e assistir e reassistir. E Crepúsculo dos Deuses é um dos meus filmes favoritos, não só dele, mas de todos os meus filmes favoritos. A minha nota no Filmou pra ele é, obviamente, por ser fã, 5 estrelas. Apesar de saber que o filme não é essa perfeição toda, mas por ser vendido pro Billy Wilder, eu dou nota 5 para ele. E assista o filme prestando atenção nesses detalhes que a gente falou, de metalinguagem, detalhes da história, e corra atrás dos outros títulos do Billy Wilder, que eu já mencionei aqui. Lá no Jurassic Cast a gente já fez um outro programa também sobre o Crepúsculo dos Deuses, foi o nosso terceiro programa, e também fizemos um outro filme do Billy Wilder lá, que foi o Quanto Mais Quente Melhor. Se vocês puderem acessar, agradeço, jurassicast.com.br, a gente tem programas semanais, não só sobre cinema, mas também sobre outras coisas, assuntos variados. E a gente agradece sempre aí o convite, estou à disposição sempre que quiserem falar de Billy Wilder. Se o Bruno Costa tiver faltado aí, quiser me chamar... A quota dos Brunos tem que ser preenchida, não é? Mas podem me chamar sempre que quiserem. Perfeito, perfeito. E novamente eu agradeço, Bruno. É sempre um prazer enorme mesmo trazê-lo aqui. Vamos gravar mais vezes. E agora, caríssimos ouvintes, eu vou dar uma nota 4,5 lá no Filmou para Crepúsculo dos Deuses, porque como o próprio Billy Wilder disse, nada é perfeito. Então... eu não poderia aqui manchar a lápide do Billy Wilder. Mas o filme, ele merece sim ser assistido por qualquer cinéfilo. Se você gosta de cinema, se você gosta principalmente da história do cinema e respeita os grandes clássicos, esse filme tem que estar na sua prateleira e você tem que conhecê-lo. Conheça esse filme. Conheça mesmo, de coração. Porque é um filme que conta essa história toda. Cantando na Chuva mostra também. Com uma pegada diferente, até porque fala um pouco também dos musicais que estavam terminando. Mas é um filme que merece. Vejam esse filme, tratem ele com carinho. Assim como vários outros clássicos absolutos do cinema. E ouvintes, digam aí se a gente deixou de comentar alguma coisa, se faltou algum comentário, se vocês desejam outros filmes do Billy Wilder por aqui no Cinecast. Comentem e até a semana que vem.